Durante a Mike, intercepta a Vezula 2-0 conforme a rota plana de voo, transporte 5171 no controle, 119 do Spawn 8. 3-1-4, contingimento está correto. Reporta para você na posição 08. Passa na ponte, 8-6-2-1-3-1-4. Passarela 2-2-3-1, linha táxi. E a Alfa, após a direção Juliette, posição 1-3, remota na parte 1. Alfa Juliette, 1-3, remota na 1-2-2-3-1, boa tarde. Azul 4-1-1-8, 1-2-7, a bordo, 3-30, Campinas, para o táxi. Na linha do litoral, reporte para o Anabar. Bravo. Outro semana 5, quem legal no 0 azul, 4-1-1-1-8. Sequence 125, decimal 1, if unable, 132, decimal 95. Bom, bom dia, boa tarde, azul 4-1-1-8, cancela só. 4-1-1-8, mantém a cancela 0-0. Mantém 1-0, azul, cancela. Estamos 07, documento 1-1, controle 119-8, conjunto. 119-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1097. Gol 1097, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o 360. Suba via Arbor para o 360, bom, 097. Romeo Bravo Alfa Hotel, curva à esquerda, proa 220. Está presente curva à esquerda, proa 220, Bravo Alfa Hotel. Bravo Alfa Hotel, seu limite é o localizador. Certo, lote hoje. Bravo Alfa Hotel. Estabilizado final, azul 6918. Azul 6918, chame a torre, 198, decimal 95. 395, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, meu rei, muito boa tarde, o azul 6918, estabilizado final na sua escuta, vai passar CA. Azul 6918, boa tarde, continua a aproximação, mandando pista livre. Ok, minha rainha, mandando pista livre, segue o azul 6918. Toma 2545, alterna 2685. 2545, 2685, boa tarde. Boa. Azul 4-1-1-8, controle da 0-19-19-8, bom azul. 19-8, já, por favor, semana azul, 4-1-1-8. Azul 6-9-1-8, cheque treino de pouso na pista 0, na centena 1-3-9. ciente das condições, segue para pouso, autorizado, azul 6998. 0 azul 4118. Alfa Hotel, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Para o seu pilote, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Aqui, grava o hotel. Lá de uma EMF, voo 097. 097, autorizado Alessa. Alessa, 097, certo. Azul 4118, também autorizado a lá Alessa. Over the Bravo, just 355, stated on the 11, push traffic set up. Russia 6355, pushback, position number 11. Russia 6355, you are cleared to push back in the position 11, report to red specs. I'll report, thank you, sir. Papa Romeo Hotel, Oscar Fox, chame Recife na frequência 1251, alterna 13695. Recife 1315, Oscar Fox, Oscar Fox, Oscar Fox. É 9938, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Colado 18, controle 37, 198, bom voo. 198, bom, obrigado. Controle, boa, bom. O Papa Romeu, Patango Romeu. Bravo, Alfa Terra, continua a aproximação. Reporte, missão, tudo mais travado. Vamos tirar a aproximação, chama, pode chamar para a repetida, para a repetida. O convite mantém a 1010 na rua do farol de Tatuã, reporte para a repetida. Dentro da centena, no 3, né? 7, chama para a mexida, o céu é o Sou 1097, chame Recife, proteção 1288, alterna 1260. 1288, 260. Ponte 08, 6304. Ponte 63, nós confirma pronto para pushback. Safamento na 8. Confirma. Foi trocado a mensagem, pode confirmar. Não foi possível copiar a mensagem, por favor. 314, solicita pushback e acionamento no gate 8. Já chegou a 08, estamos lá no setor já para dentro. Active with 127 on board, 4 hours endurance and alternating Galeão Ocean Air sequence. Just correcting 6355. Ocean Air 6355, we're cleared to taxi April 1, Ninja Romney, point runway 10, Cal Tower 118, small 95, KH1010, confirm just the suspense. We're being off the stand 11. Clear via main apron and Juliet, call tower on holding point 118.95, Ocean Air 6355. Can you just do this, please? Oh, sorry, 4 hours at 58. Cuidando com a equipe de solo, após 08318 da companhia passará a cola e estará autorizado no 08, para pronto para o táxi. Passará 6314. Quatro 118, chame Recife 1288, alterna 1260. 388-2600, Mata Azul 4118. Alfa Covito, desça para 500 pés, pega lá 1-0-1-0, reporte através de você. Transponder 5402, controle 119-8. Salvador, eu tenho 3297, informação novembro na posição 62, autorização confim. Novembro, confere, autorizado confim, nível 360, decola a partir da pista 10, primeira curva direita, no perfil de saída da El, após Luda, transição módica, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, intercepta, pelo 10, por baixo, toque pelo 16, após conforme a rota plano de voo, transpõe 5175, controle 119-8. Autorizado Confins 360, rota conforme o plano, decolada 10, primeira direita, da El, Leda, Montiva, Epozulo 10, Pubaga, Epozulo no meia, rota conforme o plano, 5175, transponde, 198, controle, então 3217. 3217, cortejamento correto, reporta pronto, está na posição 620, bate rola, reporta lá. 395. 1251-3395, obrigado. Hora visual do animal, o Bravo Hotel. Para o Bravo Hotel? Negativo, consiga. Nosso final para o animal. 89, acione a identificação, deixa a via chegada bom, para o nível 060, PNH 10010. Acione a identificação, deixa a via chegada bom, para o Confirma quem chamou o sol? Canalha 304, 945, 34, 9, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1 no Norte, do sinal 95, altimento 1 e 10, bom voo. 245, táxi, obrigado, boa tarde, Aí que é com o Victor, reporte visual em campo. Quem fica na torre no noite, 295. Alô. Certo, Vitor. Estimou a aproximação, confirma a torre junto ao terceiro no 7.035. Se não quiser, não será tão pronto. Gente, já presente está autorizado. Cruzamento de aproximação da 1.0. Volta no corno na final da 1.7. Volta na final da 1.7, o Mike é possível esperar. O nome é 0 aguarda, se tiver estacionamento. Aguarda. Departure on 1198 Oceanair 6355, thank you. Grava foto, prefiro. Del passing 1800, request Lida. Oceanair 6355, we're the contact from the pastry. Climb and maintain flight level 360, fly direct to Lida position. Reporte visual com o mesmo. Voo 314, uma espera da 1.0 deslocada para pronto. Voo 314, autorizado ali ainda pela lado 610, 0.0 graus, 1.3. A linha decola, 1.0 deslocada, 314. Vitor, livre pouso no 7, vai fazer no 0 graus, 1.29. Eu sou o Bravo Hotel, tá visual, como é que é o Vitor? Se autorizado, prossegue com o número 2. Afirmativo, Bravo Hotel, está autorizado, prossegue com o número 2, sem interferir com o Bravo. É com o Vitor, está pousando no 7. Fecho, Bravo Hotel. Mas eu acredito que a performação em tráfego procedente da Angimar não vai definir com o pouso ano 7. Gente, obrigado. Aproveitando 06, após o TAP, vista para 2010, CNH 1.0, 1.0. Autorizado a final do procedimento IELTS e rei da pista 1.0, sem o gás e reporte estabilizado. E após o TAP 2010, está autorizado o procedimento X-Ray sem gás e resultado de gás. Para o Fotel na final da 1.7, observando o tráfego da 7. Para o Fotel, prossegue faixa 5, a porta com o controlado, 1.7, 1.4, 1.7. Para o set. Nosso hotel, se autorizado, vai direto pro Graé, se eu preferir o Michael Vitor. Está autorizado para seguir direto pro Graé, se eu preferir o Sr. Alaios. Sim. O Michael Vitor, está no fone 30, canal de preferir. Chanel 93, canal 4, no canal 31, 119,8, controle bom voo. 3304, contato radar, se me mantenha o nível 340 na saída móvel. 340 móvel, minha 304. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1169, canal 0, para a Costa e a Guarulhos. 1169, informação 8 em curso, agora um minuto, Costa. Tira essa onda, Costa. Salvador Park, recorde coordenation, fly direct to Montreal, to Ocean 6355. Stand by for coordination 6355. Thank you, appreciate it. 6355, call now Recife 125 decimal 1, if unable 133 decimal 95. 1251, call 12395. Thank you, lady. Have a good Saturday. Good question. Can you tell me? 1185, Tech TV Índia, ponto de espera chutou em 1985, altímetro 1010, bom voo. Via Índia, ponto de espera 295, 610, ajuste 620, obrigado, boa tarde. 314? É 314, devido a um tráfego prosseguindo na aproximação para a chegada, na chegada Bonfim, mantenha o perfil de saída aguardando para voar código. Sem problema, muito obrigado, minha 314. Via 210, acione identificação, chegada Maria autorizada voando direto TAP, se mantenha o nível 050, QNH 1010. 050, Mi-10, voo TAP na Mari. Pela 6304, informa o tráfego nessa posição agora de 2 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, é um Bravo 738, passando o nível no 00, em descida a 4000 pés. Bom, 869, informe o tráfego na sua posição de 10 horas para 12 horas, 18 milhas, rumo noroeste, é um Airbus 320, passando a nível 085 em subida 340. Sim, bom, 869. 1620, autorizado, alinhado e decolar, cabeceira deslocada 1J. Autorizado, alinhado e decolar, cabeceira deslocada 1J, no meio da tela. Após pelo, está autorizado voar Serra Vitor 366 e descida até 2506, ou no 869. Ativa após pelo, Serra Vitor 366 para 2500, ou no 869. Para 6304, tráfego agora 2 horas ultrapassado, voa incógnito. Incógnito na proa, 6304. Estabilizado no localizador 14206. 4206, completa sinal do procedimento, chame a torre 118 decimal 95. 18950, 4206. 1169, já está pronto no gate 7 para o posicionamento. que é autorizado, que tiver que acionar, Guarulhos autorizado 360. Decolando 1-0 com a primeira curva direita na saída da El Leda Monte. Lucas João 1-0, a primeira aerovia, pode salvar até conforme rota. Transponder 5420, controle 1-1-9, decimal 8. Copio, 360, ainda autorizado, conforme a rota, transponder 10, até Taubaté. Da El Leda Monte, vai sair 5420, código 19-8. 620, contato radar, sub, mantenha o nível 370, sai da PUCA. Mantido, sai da PUCA, autorizado 370, voo no 620. Tem condições visuais, possibilidade de tomar a esquerda pro de PUCA? Foi Jamo, 1620. Direto Jamo, muito obrigado, voo no 620. Linha 314, chame Recife, 125, decimal 45, caso negativo no 2085. Linha 304, copiou o controle? Negativo, só pode confirmar, positivo. Chame Recife, na 2545, alterno na 26, decimal 85. Agora sim, são 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Boa. Polo 869, está autorizado o procedimento, afinal do procedimento RNAVE, da pista no zero, do para 2500 pés, reporte passando sua órbita 366. Ativa atualizado o final do procedimento, RNAV da 1-0, encontrará passando o serviço da 366, gol 1-8-69. Tá, Alfa Tango Serra, prossiga. Gente, foi fechado o plano de voo junto à sala S? Gente, confirme regras de voo visual? Firme tipo de equipamento, Alfa Tango Serra, acione 0234. frente afetando Serra, ajuste os corredores visuais de Salvador. Reporte no ideal de descida. Ajuste em Salvador na 090 afetando Serra. Afetando Serra. Bom, no 869, completa o final do procedimento. Chame a torre no 895. Levantei a quadra. Afetando Serra, vou para a rotatória. Ouro 169, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, ouro 169. Torre, boa tarde, ouro 869, estabilizado, aeronave da Onazela, baixa a tela. Ouro 869, avistado, ajuste 1010, cheque tenha, cruzado pouso, posição 10, vento 090 graus, 139. Baixa travado, ouro 9, ouro 869. Ouro 869, informa cabeceira deslocada 380 metros. Não é de melhor que esse de deslocamento. Serra, Serra, confirma esse deslocamento? Serra, confirma e acionado 0196? Serena 210, Moita presente, Serra Vita 366, desça para 2510 KNH 1010, está autorizada para o sinal. Aproximação, meu nome. Reporte estabilizado. Serra Vita 366, voando, descendo para 2500, registrado 1010, reporte estabilizado, Serena 6210, obrigado. Chame Recife no 2545, alterna no 2085. Mas fez alguma coisa? 1205, gente, deixa eu verificar aqui no sistema, aguarde um instante, por gentileza. Solo da 3217 na meia dúzia para puxa acionamento. 3297 autorizado, se tiver questionar, pode estar aqui. Pode estar na taxa, 3247. 60, aciona identificação, seja da Maria autorizada, deixe mantém o nível 050, CNH. Oi, Mário, está presente, aguardando o TAP 3560. Alfa, reporta a cidade de Alfa, reporta a Fogo Serra, vê se mantém no 1510, que não é da 1010. Lá 13, propõe estacionamento. Autorizado, reporte site. Tchau, tchau. Senhora Nazi, confirma que está no desvio? Posso dar para o desvio, está até agora. Serra, prossiga. Estamos esperando a salva para lá, um minuto, para copo. Gente, querido Leite Serra, reporte Paris. Boa tarde, o nome é Bravo, autorizado em Imar, para em Imar, com sobrevoo em Caparica, confirma. Como faz que estamos pronto, Serra? Reporte rotatório, Bravo, Serra. Só em rotatório, mas já está desviado a conta. Bem, tá aberto 333 comunicações. Tá aguardando, Serra, Serra. O senhor vai prosseguir somente para o circuito sinal 97, é isso? Gente, então, Vigia Bravo, autorizado 503 para circuito sinal 97, o transponder 01137, atua em 118 do sinal 95. Se isso mantém ao nível 060, tem H1 no 060. Estacionamento de decolagem chamador em 118-295, confirma o POV. Desmil pés, autorizado ao final do procedimento ILS-SRI, tem o guide da pista no zero, reporta estabilizado, altímetro no zero no zero. Direto do nosso chacal, reportado estabilizado. O Chiner 62 no zero, boa noite, boa tarde. É 2 no zero, ainda modula com controle. Desculpa. Qual o 969 está no escuta do controle? O 969 no escuta. Contato radar, passando nível 050, voo direto Leda e suba para o nível 360. Nível 360, direto Leda, voo 1969. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, está no turno no 8, decimal 95. 18, não temos Bravo, Serra, Serra. Boa tarde, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, prossiga. Serra já avisou com o campo, no cordão de Interlagos. Mantendo 710 e cancelar no 7, 74. Bravo Serra Serra, reporta vertical da rotatória. Vai reportar. Ok, 231, Bravo Serra Serra, 352, alternando o Brasil, 6 horas da tarde. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 152 a bordo. Via Aituno Índia, ponto de espera 2198, decimal 95, altímetro 1010. Seguirá como número 2, a sua frente foi a 2320 da TAM, no através 06. Aituno Índia, ponto de espera 1995, já montado aí da TAM. Confiou que seguirá como número 2, o ponto de espera? Matheus, da TAM, viva. Olá, site, confirma as informações. Campinas, taxia via parte 1, Índia, ponto de espera 2198, 195 altímetro 1010. placa do celular 17. Para a continuar a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Está continuando, aguarda a autorização. Para a placa. Autorizado o uso pistão 1-7, vento 090 graus 149. Autorizado 1-7, o braço é a serra. Deixa após a passagem da 10. 107, com 809. Talvez 5, meu número 3, aproximação para a pista no 0, mantenha o perfil de chegada, aguarde para voltar. 3560, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés. Autorizado, voador, na 3560. 3190, voitado. Camada boa, passadeira 223, seguindo para a espada de Araú, no 0 pronto. 0223, eu não mantenho o ponto de espera. 10-10-1. Só no CNM 210, livrou. 6-210, Alfa Juliette, até o 04, autorizado. Alfa Juliette, 04, obrigado. Beijo, abraço, prossiga. Salve, Índia Brava, aguarda pela colagem. Tá 3217, autorizado decolar, pistão 10, vento 090 graus, 13 mais. Tipo decolagem, pista 10, tá 32. Bravo, Serra, Serra, Paulo, 54, frequência livre. Bravo, Serra. Quebec Serra, mantenha os corredores e reporte Paris. Mantenha a posição, passada 2231. 1-1-1-8-9-5. Alfa Tango Serra, está visual com aeródromo na prova da prova. Alfa Tango Serra, desce mantenha no 1500 pés, deixa minha torre no 895. Desce para 1 no 1500, 1895 até a próxima Alfa Tango Serra. Tá. Posicional. 4-2-1-7, decolado 5-4, controle 1-1-9-8. 19-8, obrigado, boa tarde, 3-2-1-7. Oi Salvador, muito boa tarde, papapá, Alfa Tango Serra, próxima rotatória, visual para aí. 1600, daí é um letra. 4-2-1-7, contato radar, se mantenha o nível 360 até os 2000, vigura com letra. Subindo 360, ponto 2000, letra, gráfica 3217. Tango Índia Bravo, informo que o seu estará sujeito ao tráfego, eu estou com dois tráfegos para pouso na 1-7. Essa está sendo com o desse tá, desce montanha 3.000 pés, sem restrição de altitude, altímetro no 0 no 0. Eu sou o Quebec Sierra, reporte rotatória visual com campo. Tá visual com campo. Sim. São Luís da Brava, aguardo que tem um tráfego a uma milha aproximadamente da irmã. Quebec Serra, essa é a minha torre no 8, decimal 95. Então, o Quebec Serra? Alfa Tango Serra, dá presente, passa curva pela esquerda, reporta reinterceptar no final da 1-7. Assim, está 3 milhas já, o Alfa Tango Serra vai iniciar a curva esquerda e vai informar a reinterceptar. Quem é o Quebec Serra, prossiga? Só visual com o campo, Serra. O Quebec Serra da presente passa 360 com o curvo pela esquerda e aguarda instruções. Sim, 360 para a esquerda. O Quebec Serra informa tráfego Charlie 402 na rotatória a 1.500 pés. Não vejo álcool mesmo. Alfa Tango Serra informa o tráfego. Bravo November 2 Papá, fazendo espera 10 horas. Visual Pailanda, o Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra prossegue sinal pista 107 e aguarda autorização de pouso. Prossegui sinal da 107 aguardando, Alfa Tango Serra. Passarei 2231 ali, mantém captura deslocada no zero. Eu mantenho deslocada 2231. Desado, reporte SAC. Chacal 09, solo 58, libera a direita, solo 121, décima 1. 1895. Altímetro no 0 no 1, está autorizado a final do procedimento e ali é o sexo de rei da pista no 0 com o gás, reporta estabilidade. Descendo para 2000, cono 011, autorizado a interceptar o localizador da onda 07310. Tá, 3560, localizador São Paulo. Só 3560, ajuste no 090, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Poderíamos voltar presente de monte lá? Aguarde com a coordenação. Na escuta, graças. Sete, chame Recife agora, 1251, alterna na 3395. 251, alterna 3395, obrigado, boa tarde. Aguarde, São Luís, abraço. Alfa Tango Serra, solo 00, confirma Tati. Tal 09, segue-se via Alfa na Delta, chamando ponto de espera da Delta, ok? Chamando ponto de espera da Delta, tchau. Lucas, tá chegando na vertical da rotatória. Tango que o Quebec Serra continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Reporta final de 3 milhas. Reportar, Rádio. informação com o Celso. Pronova 8, 2230. K3560, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 129, informa cabeceira deslocada, 380 metros. K3560, informa o Highlander, é 1.500 pés, a 3 milhas da cabeceira auxiliar. Capitão Serra, autorizado Lima, Mike, repórter na Quebec. Kilo Quebec Serra, faça um 360 pela, curto pela esquerda, repórter interceptar no final da 1-7. Confirma o traço do Serra. Chegada Maria autorizada, disse mantenha o nível 050, QNH 1-0 no 1. Ainda negativo, o procedimento ILS é que se rei sem o gás agora. Gente, porém, depende da liberação da infra-aérea. A gente está chegando agora com a torre e já informa o senhor. Obrigado. Dona Sérgio, a quantidade é prosseguir e pausar antes de cruzar o céu. Gente, o quilo que é que senta, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ok, grata. E o Quebec Serra, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 119. Grande do pouso, cabeceira no 7, aqui no Quebec Serra. Informo que a pista já está operando em toda a sua extensão. A 3560, sala 02, libera a direita, sala 121, décima 1. 121, 1, Torre Salvador, o San 3190, na final, visual para a pista. Tá 3190, ajuste no 011, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Certo. 203, libere a direita ao estacionar a frequência livre. Zero autorizado, pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 119, informa o pistão no zero, opera em toda extensão. DB pouso na 10, sim, operando em toda extensão, zero 3190. Confatando o zero, autorizado, ingresso, pistão 107, reporta livrando no pátio da bata. Azul 6919, diabetes 108, autonomia de 4 horas e 41, alternando, liberta. Aqui tem a Via Índia, ponto de espera 2193495811, logo. 1011, Via Índia, segue o azul 6919, chamada Torre. Muito obrigado, pode tomar boa noite. São Índia Bravo, confirme então, faz. Depois, a intenção é ficar restrita à cabeceira no 7 sem interferir com a pista no 0, seria. Gente, prossegue o sinal 1-7 e aguarda. Sinal 1-7 e aguarda, seria. Thank you. planejamento correto, reporta para acionamento de táxi setor em 118 decimal 95, altímetro 1011. Confirma o parte do seu Salvador, batão 2699, pronto, Azul 6919, autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada no zero. Autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada no zero, Azul 6919. Azul 6919, corrigindo, informo que pista pera em toda a sua extensão. Isso, então, vamos alinhar do início, 6919. 09, autorizado o cruzamento da 1028, táxi até o parque militar, reporta a pista livre. Passaram a pista livre, check out. Solo, porta 6190, nível. Então, 3190, alfa, bilhete até o 05, autorizado. Alfa, bilhete para o 05, 3190. Ficou sem interferir com o eixo da 1028, paralelo a ela mesma, entendeu? Gente, aguarda a pista livre, tá? Luiz Bravo. Positivo, o Coronel vai aguardar ele. Autorizado decolar pista no zero, vento 090 graus, 1939. Tudo decolar pista da 0019, não. Em Alfa Tão Serra. O Tão Índia Bravo está autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 149. Que na condições está autorizado o VAR durante a tribuna e decide para 2010, tem instruções. Descendo para 2010, solicita voar o Serra 5. Voando Tuna, com o nono 66. Escreve aqui ou não escuta? O Serra 5 da Tanima. Dona Ana, minha mãe, confirme a informação. Tá, boa dona Freud, dona Ana, minha mãe. Controle Salvador, Azul 6919, Nadael passando 1300 metros. Azul 6919, contato radar, subiu antena nível 340 após 2000, autorizado, vai direto Leda. 340 após 2000, voando Leda, Azul 6919. Então, na hora 66, está autorizado o final do procedimento ISS Rei da pista 90, o Glide já está em operação, reporta estabilizado. Então, na hora 66, copiou? Negativo, confirme. 66 está autorizado a final do procedimento de aliança X-Ray da pista 10, o ajuste 10, 11, o glide já está em operação, reporta estabilizado. Sim, vai estar estabilizado em teste X-Ray, voando na proje, voando a 1.011, ajuste 0.2, o 9.6.